Quando houver um apito no samba, venha ver esquindô, esquindô no terreiro, pra saber o que é esquindô verdadeiro. E então você me dará razão, chegando a esta conclusão, que é preciso um apito no samba. Que bonito é um tamborim a batucar. E mulher samba, suas saias vão correndo pelo chão, seus pés que dão o ritmo que nasce, cresce, vibra. Viva o apito do samba. Apito no samba. Que é preciso um apito no samba.